chegada, essas cartadas ciladas. Eu sou testemunha desses tempos. Vai vendo. Uma pesada nas ideias, eu vou dar, mas eu lamento. O fato consumado, eu estou preparado. A propaganda está em alta e a cultura no buraco. Será que é destino? Não. O desacato ao cidadão, eu já cheguei desde menino. Esse é o retrato do Brasil. Puta que pariu. O outro lado do vinil, a casa caiu. É só fogo a queimar roupa e o sistema doentio. E o logotipo da educação tá mais queimado que a televisão. Por todo lado é só enterro. É só enterro. Enquanto a escola da bandida fabrica alunos modelos. Isso não é um sonho, é realidade, é pesadelo. Mano, eu não entendo. Ei, eu não entendo. O sistema do diploma em forma de armamento é consequência disto tudo, mano. É absurdo, então olhem sua volta. No Brasil é só revolta. 573, não age na covardia. Instrução e humildade pra não aprender patifaria. Que está por todo lado. Por todo lado. Então me corrija se estiver equivocado. Esse é o retrato do Brasil. Puta que pariu. O outro lado do vinil, a casa caiu. É só fogo a queimar roupa e um sistema doentio. Então repare há quanto tempo esse ensino mascarado no país é dominado. Vem sendo dominado por maus antecedentes, vários entorpecentes. O outro lado do vinil, a casa caiu. Subtração, realidade, esse é o retrato do Brasil. Que todo dia é destaque. Na cara dura e sem disfarce. Então não fica envolvido, esqueça o número 5 que te faz esquecer. O homem que é você, tá tudo errado. Tá tudo errado. A regressão do ser humano é mais que um pitch acelerado. Rebata com firmeza. Com firmeza. Cadeia não é só pra pobre, é sempre de diferença. E a origem disto tudo é ansiedade pelo lucro e tudo. Tem gravatado e vagabundo ganhando marcas de chumbo. Descompasso e decadência. Já se perdeu a adolescência. Por causa de um tênis, o que vier mais na sequência. Esse é o retrato do Brasil. Puta que pariu. O outro lado do vinil, a casa caiu. É só fogo a queimar roupa e o sistema doentio.